chama o Solo em 1-2-1-9. Vai lá, chame na Alfa 1-2-1-9, então 3-1-9-0. Web 6720, mantém a escuta aguardando contato junto ao centro. Visual, baixar e travar. São 8002, continue na aproximação, aguardando pista livre. Modo trip 5415. 5415, só confirma o nível para Alheus. Nível 120. Mantém escuta, número 3 para copo, trip. Escuta. Paulo Salvador, tá 3190, livrou a sua escuta. 3190, ciente, prossegue ataque em frente Alfa, aguardando a retaguarda do Boeing da Gol. Vai em frente Alfa, aguardando a retaguarda do Boeing da Gol, tá 3190. Paulo Salvador, tá 9355 para o táxi, 203 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Livre pouso. Na 28 da 8002. 9-0. O confirma aeronave chamou pronto para o táxi. É o TAN 9355, está com 203 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Visual com reembolso da TAN na final da pista 28. Completamente visual com TAN. Faz a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista 28. É, então, a coração nos aí fala que o nosso Singer seria o número 2, confere? Sim, você tem condição de ingressar via Índia para o 02? Ativa. Sim, você está autorizado via Índia para o 02, o TAN 3190. Puxa, vem para o 02, 3190. Só o TAN 5360, a bordo, 3 horas e 49 minutos de autonomia, alternando com o 20. O TAN 3567 segue o reboio da companhia número 2 via Juliette Alfa, reporte próximo a Delta para prosseguir o táxi. Juliette Alfa, próximo da Delta, reportará TAN 3567. O TAN 5415 solicita coordenada enviando 140. Gente, aguarde, 140. O Rio 9648, pronto, cópia. Rio 9648, pronto, cópia. O TAN 8002, solo aos 43, libere primeira à esquerda, mantém a posição no ponto médio da taxiway que irá livrar, e chame o solo em 1-2-1-9. Ok, não conseguiu, a gente vai ter que passar aquilo, vai livrar na Bravo, chamando o solo 219, ok? 8610. Negativo, livre na taxiway Charlie, devido à taxiway Bravo fechada. Correto, na Charlie vai levar. 8002, chama o solo 219. 648, voltando. O Rio aguarde para cópia, foi chamado duas vezes para cópia. O Gol 1925, ingresse Juliette para o gate 10. E Juliette para o portão 10, 1925. Rio 9, é solo, Rio 9648, nós estamos prontos aqui, estão na sua escuta para o clearance. Gente, o TAN 3567 pode prosseguir táxi em frente, Alfa, chegou depois da companhia, próximo ao ponto de espera da 28 na Golf, vai chamar 8186, ajuste 10012, tem um bom voo, boa noite. Seguir a aeronave na taxi Golf, chama 8186, TAN 9648 está autorizado para Fortaleza, número voo 3190 via Upper Zulu 19. Decola da pista 28 com curva à direita após a decolagem na saída Momo, transição Frote, transponder 5551 e a frequência do controle 119.35. Vento 190 graus, 08 nós. Mantenha a proa até 3000 pés após a decolagem. Ok, iniciando o voo de 3000 lateral oeste para 0231. Via Juliette, para o gate 1-1-2002. Rio 9648, está autorizado Fortaleza, nível 3-1-0, uniforme Zulu 1-9, pista 28, com curva direita após, na subida Momo, transição Frote, 5551, transponder 119-35, o controle de saída está pronto para o pushback acionado. Correto, correto, Rio 9648, ajuste 1012, autorizado para o inspecionamento, chame táxi. Certo, camarão para o táxi. Área guarde, procedimento VOR-DME, pista 28, ajuste 1012, gol 9602. Tente descendo para 1110, solicito o GPS, está presente lá na pro do Serra Vitor 362. Obrigado, Serra Vitor 362, esse iniciamento 110, vão no 602. 710, pronto, Serra Vitor 362, vou no 02. Posição Tupim, após operar Alfa 317, decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após posição Crate. Transponder 5005 e a frequência do controle 119.35. 5, aproximação da taxiway Golf, pronto. Tente o TAN 9355, autorizado a linha e manter pista 28. A linha manter pista 28, TAN 9355. É, qual posso? Rio Salvador, muito boa noite, passarei do 2231, mantendo o eixo de colagem até 3000 pés. 1-4, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317, decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após posição Crate. Transponder 5005 e a frequência do controle 119.35. 8762 está autorizado. Crate 5005 é o transponder, 119.35 é o controle, 6720. O objeto 6720, só corrigindo apenas a rota. É o Pezulu 14 até a posição Tupim. Posição Tupim após Upper Alpha 317. O Pezulu 14 até a posição Tupim. Depois uniforme Alpha 317. Treinamento correto, Webjet 6720, o ajuste 1012, chame pronto, pushback acionamento no gate 04. Pois é, estamos prontos para pushback acionar no gate 104, Webjet 6720. Está autorizado, pushback acionamento, Webjet 6720, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, cruzarei táxi, Webjet 6720. Boa noite, voo 1764, assistente da informação Kilo, solicita 360 inicialmente para Brasília. 360 Brasília, guarde cópia 1764. Saída Gole, Eval, pois, correção, Gole e transição Fito, está 28. Gole Fito, obrigado, aguardando, voo 1764. 1/1. E agora para o TAC 37, agora um pouquinho a escuta. Continua muito baixo, mantém a escuta. Atingiu uma satana agora no 602. Pelo 602, desça e mantém agora o 080. 080, vou no 602. 77, decola da pista 28. Com curva à esquerda após a decolagem na saída Coral, transponder 0275 e a frequência do controle 119.35. Ilhéus nível 140 pela Golf 677, decola 28 curva esquerda, saída Coral, transponder 0275, controle 1935, trip 5415. Correto, trip 5415, ajuste 1012, chame pronto, pushback acionamento. Chama ela pronta. Eco Alfa Oscar, curva agora à esquerda até pro 70070, permanece o alternado. Positivo, curvando à esquerda pro 70, permanece o alternado. Alternado é radial 110, né, que o senhor falou, né? Afirmativo, 110, 1110. Ah tá, beleza. 1602, descida agora até altitude de 2500. para o final em nave após o serviço 362, Bono 602. Sete, posicionado para 2500, posicionado para o procedimento terminal, Bono 602. Objeto 6708, controle. C56, autonomia, Fernando Natal. Incêndio Rio 9648. Só confirmando se o approach está voltado para táxi Aquilo. Boa noite, desse mantenha o nível 070, objeto 6708. 070, F6708. Imagina, chegada a cara, existe 1012, aguarde VOR DME para pista 28, objeto 6708. Chegada a cara, VOR DME para pista 28, 6708. E seu vetor, provavelmente irá precisar de descer. Curva esquerda agora, questão, curva direita agora na proa 060. Se houver para as comunicações, limite é radial 110 do VOR. 60 de proa, limite é 110 do VOR. Chame Recife agora na frequência 12685, solicite direto Barreiras, passarei 2231. 2685, passarei 2231. Mas... 3567, decolado ao 53, controle 119.35. Colou 119.35. Para 3567. Sete 6708, desse mantenha o 050. 050, 6708. Controle Salvador, 3567, decolado, cruza 1500. Contato radar vigilância, então 3567. 3567, patrão. Então, 9355, controle. 9355. Tudo restrito agora nível 300 pelo centro Recife. Se houver falhas de comunicações, após através de posto seguro, subindo para o 400. Ciente, está restrito o nível 300 até através de posto seguro. Caso de falha, posto autorizado 400. Então, 9355. Ele, Matheus. Chame agora o mesmo, na frequência 1264. Então, 9355. Recife 264. Muito obrigado, bom serviço. Olá. Informa que vai passar a 15ª milha de Salvador, a Praça de uma Centena. Voltar 3567, tudo mantém nível 360, perfil da saída Gole. 360, perfil da saída Gole, ok? Vai passar um pouquinho abaixo de uma centena, a 15ª milha. Sem problema. Qual a rocha curva agora à esquerda na proa 320, reposto na radial 105, inbound do procedimento VR? Esquerda 320, vai reportar na 105, o Eco Fosca. Desce e mantém altitude 2000, Eco Fosca. Desce e mantém 2000, Eco Fosca. Objeto 6708, desse mantém agora o 4000 ajustado em 1012 e inicie redução para 2109. 4000 1012, 709, 708. feita por gentileza para o OB? 134 pessoas a bordo. 134, grato, táxi via Índia Alfa. E próximo a táxi Golf, 28, vai chamar a torre em 198, decimal 612. Ajuste 1012, chama o voo, boa noite. Taxiway da Índia Alfa, próximo a Golf, chama 218.65. Retificando, estamos com 136. 136 a bordo e a frequência da torre é 118, decimal 612. 1186. É o objeto 672. Torre 9648, patrão 70 de espera da 28, pronto a decolar. Torre 9648, mantenha o ponto de espera. É, informe sua posição mais precisamente, já se encontra assim na Taxi Golf? Batida, tá na Golf. E o 9648 mantém o ponto de espera devido a tráfego na final da pista 28. Certo, vai manter. Voo Salvador, boa noite, voo 602, sinal abaixar travado. Voo 602, continue na aproximação, pouso autorizado. Vento 180 graus, 10 nós, o ajuste 1012, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Autorizado, confirma a intensidade, né? 180 graus com 08 nós. Obrigado. O Eco Alfa. Autorizado o final do procedimento do RNDB para a pista 28, agora transferência de comunicação. Autorizado o final do procedimento, o Eco Alfa aguardando. Objeto 6708, curva esquerda, até pro 020, limite a radial 105 inbound, descendo para 2000, objeto 6708. Descendo para 2000, estou aqui, limite a 3567, chame agora Recife, na frequência 126, decimal 4, então 3567. 264, então 3567. Eco Alfa Oscar, chame torre 118.6, tem bom pouso. Chamamento 08. Chamarei. Boa, 764, ajustado no 09. 3545 está pronto para puxa e acionamento. 3545 está autorizado para pushback e acionamento, só corrigindo sua saída. Vai decolar da 28 com curva esquerda, na saída gole, após Eval, após direto Léos. Sente, esquerda, gole, Val, Ilhéus, 5-4, ou 5, chamada para o táxi. 90 metros da pista 28, impraticáveis. Paciente, é com a Oscar, reportará, tem baixado travado. Comigo? 360. 360, guarde copo, gole, Val, Cátia, saída. Obrigado. Hotel Salvador, boa noite, na 3894-190 para 150, informação Kilo. 3894, Datam, desse mantém 050, na chegada Cária, guarde VORD 6 pista 28, ajuste 1012, então 3894. 050, 2012, informa que as intenções é perseguir na RNAV da 28. Gente, autorizado, Webjet 6708, esquerda, perua 310, reposto estabilizado no final do procedimento. 310, reposto estabilizado 6708. A 394 é prevista após CARI, voar para o final do RNAV pista 28, então 3894. Ok, livre RNAV após CARI, 3894. Da Taxi Equilibra, e chame o solo em 121 decimal 9. Salvador, boa noite, Gono 925, informação Kilo, autorização para Brasília. Salvador 25, informa o horário do plano. A decolagem era para os 50 da hora passada, confirme se fizeram o DLA. Então vou entrar em contato aqui com o operacional. Afirmo, o plano que nós temos aqui para 19h50, será que era DLA, o Gonaldo da Silva. Positivo, vou entrar em contato, obrigado. Livrando, você escuta no 602, Livrando Delta. Voo no 602, gente, boa noite, táxi em frente, Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. 685, tá 3567. Oi, ano 18.6, tem uma pouso, objeto 6708. Linhares, manter pista 28, Rio 9648. Rio 9648, após o primeiro tráfego na final, está livre a Linhares manter. Correto. 9648. P545, tá pronto para o táxi PB 42, autonomia 4 horas, lanterna Porto Seguro. Táxi autorizado apenas até através do gate 612, aguardando confirmação da pista. Em uso aqui, aguarde confirmação, está autorizado seu táxi até através do gate 612. Gente, até o, através do gate 612, 5415. Voo 602, ingresse, pátio principal, gate 01. Pátio principal para o 01, no 602. O Papa Romeu Eco Alfa Oscar, solo aos 02, libere a esquerda agilizando, mantém a posição no ponto médio da taxa equilibra e chame o solo em 121 no decimal 9. Pode dar a esquerda, mantém a posição e chamar solo 1219, é conosco. Objeto 6720, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 6720. Só posta. 3603. Boa noite, o senhor confirma o estacionamento, é o pátio 3? Pátio 5, senhor. Gente, pátio 5 então, Papa Romeu Eco Alfa Oscar, ingresso na taxiway Alfa, ingressará na próxima esquerda, taxiway Kilo, pátio 3, e irá aguardar para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, vai aguardar o Eco Alfa Oscar. Na aproximação, aguardando pista livre, reporte 3, embaixada e travada. Está embaixo travada, aguardando pista livre, 6708. Alfa e vai reportar próxima Taxi 6 Delta para prosseguir o táxi. Juliette Alfa vai informar perto da Delta para prosseguir o 5405. Secare, após CAR e o final em nave, então 3603. Sim. Rio 9648, decolada 04, chame o controle Salvador 119.35. 119.35, boa noite. Flavijet 6708, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 05 nós. Está embaixo travado, livre pouso na 28, Flavijet 6708. 3894. E vai reportar na Taxi Lima para prosseguir o táxi. Vai levar na principal chamada Lima, o Eco Alfa Oscar. 0. Tá 3110, 9648. 002, 5 a 10 minutos para o acionamento. Nível de voo 360, destino Galeão. Pode passar. passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter, pista 28, Webjet 6720. Após a passagem do tráfego da companhia no final, Webjet 6720 está autorizado a alinhar e manter. Para o Galeão, o número de voo 3620, via Upzulu no 4 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após posição Crat. Transponder 5021 e a frequência do controle 119.35. Em área manter. Correto. 728 à esquerda, vai levar o CRAT 5021, no transponder, controle 0935 com 601. 601, correto. Ajuste no 012, me pronto para o inspecionamento no 7. Muito grato. Ingressou na Lima, é com a Paula. Com a Paula, sou autorizado a ingressar na Taxi Lima, vai prosseguir táxi na Taxi Mike e vai reportar na Taxi Quebec para o cruzamento. Mike, reportar na Quebec para o cruzamento, é com a Paula. Salvador, boa noite, Whisky 90 é papá, ciente da Lima. Ei, Charlie, e chame fala em 121 decimal 9. Vai agilizar 6708. 209. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, Whisky 90 é papá, ciente da Lima. Papa Tango, Whisky 90 é papá, sem identificação. Ingresso Quebec, pátio 5, boa noite. Copiar. Gente, obrigado amigo, esse é o nome aqui, identificação, papá. Papá Tango, Whisky 90 é papá, contato radar, esse é o nível 070, chegada Cari. 070, chegada Cari, papá. Acione 0255, Papá Tango, Whisky 90 é papá. Gente, vai acionar 0255, papá. Controle o Rio 9648. Prossiga Rio 9648. É, e o nosso peso aqui, eu acho que vai ser meio impossível passar aqui as 15 milhas, as 11, 15 milhas nível 110. Utilizar a decolagem, vento, ciente o vento, objeto 6722. 708, táxi em frente via Índia, gate 04. Índia, gate 04, 708. Voo 1856, protocópia. Siga. Voo 1856, está autorizado para Recife, o número de voo 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva direita após a decolagem na saída Aron, transição Melim, transponder 5003 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 390, via 328, decola da 28, Aron Melim 5003, transponder e o controle 10935. Boa noite, 56, protegimento correto, ajuste 1012, chame pronto, puxe back, acionamento. Ele 12, obrigado. Jet 6720, decolada ao 09, controle Salvador 119.35. 1935, obrigado, bom trabalho. Sonda 3894, informa desvio à esquerda, 0040 por 5 milhas aproximadamente. 040 por quantas milhas? Mais 5 milhas. Sente autorizado 040 por 5 milhas, reporte por término de desvio, então 3894. Mostrará reator no caso. Controle de Salvador, no atendente 6720, decolou, vai passando 1500 pés. 26720, contato radar na decolagem, turma nível 340, sai da Gole. 340,